da Gol alinhado e prestem-se a rolagem pista 1-0, guarda pista livre, 4062. É isso, tá baixado pra lá. Gol no 805, livre de decolagem na 1-0, vento 1-2-0 graus com 8 nós. Fechado, gol 805. Objeto 5897, desce para 2.000 pés sem restrições de altitude, altímetro 90 radar. 2.000 pés sem restrições, ajuste 1.0.1.2, objeto 5897. Autorizado pouso pistão no zero, vento 1-3-0 graus com 8 nós. Autorizado pouso no zero azul, 4062. Pergunto major, complete final ILS Actuation, turno 8, decimal meio, bom pouso. Decimal 35, bom voo. Decimal 35, boa noite. Salvador, boa noite, gol 805. Boa noite, boa noite, 05, a troca da decolagem, suba para o nível 370, mantendo a terceira série Puca, 37 de par. 37, Puca de par. 4, ingressa Juliette até o 02. Juliette para o 02, voo no 7 e no 4. Quanto a saldo, desce para o nível 050, chegada máxima. O 4062 no solo 01, libera a direita na minha escuta, prossegue táxi via Alfa e Kilo até o pátio 3, atento ao balizador. Sente, liga a direita na sua escuta, Alfa, Kilo, atento ao balizador, 4062. Está 3891, baixado travado? Sim, está 3891, autorizado pouso pistão no zero, vento 1-2-0 graus com 8 nós. Delta 3152 para o táxi, POB de 108, 2 horas, alterna Aracaju. Delta 3152, autorizado táxi, via Fátio, Índia, no ponto de espera da 10, chama pronto para decolagem, um ajuste no 012. Autorizado Fátio, Índia, ponto de espera 10, chame aí pronto, 12, ajuste na 3152. No solo 05, lidera a direita na minha escuta, prossegue táxi via Alfa e reporta para ingresso na táxi 6 Juliette. Via Alfa, reporta para Juliette, na minha escuta. Jet 5897, estabilizado o localizador. Profissional, chame o turno aí desse nome, bom. 272-6, Jet 5897. Alô, 805, chame agora Recife, 2545, até 2285, bom. 2525, 2025, boa. Boa noite, WebJet 5897, estabilizado no localizador. 5897 da Web, boa noite, já abaixado e travado, visual com campo? Afirmo, visual com campo, baixado e travado, WebJet 5897. Autorizado pouso na 10, vento 100 graus com 09 nós, Web 5897. Livre pouso, WebJet 5897. Via Juliette até o portão 10. Para o portão 10, via Juliette, 3291. Mais meia, desse 2000 pés, tem a inscrição de altitude, autorizado a final ILS X-ray, e informe estabilizar. 2000 vai reportar identificado, pois também. alinhar e manter, cabeceira 1-0. Webjet 5897 no solo 09, libera a direita na minha escuta. Prossegue Alfa e Kilo até o Pax 3, atento ao balizador. Escuta, Alfa Kilo para o Pax 3, Webjet 5897. Del 3152, livre decolagem da 10, vento 090 graus com 09 knots. Decolagem está aberta. Então 3152, decola os 12, controle agora em 119.35, bom voo. Controle 119.35, tá 3152, boa noite, obrigado. Controle Salvador, boa noite, tá 3152, cruza 2000 para o 330. 52, contato com a dona decolagem, sou para o nível 330, mantém a PC da saída Puca, transição Caju. Sente, mantém Puca Caju, subindo para 330, tá 3152. mais meia, complete na ILS Extraction, turno aí décima meia, bom pouso. 8,6, obrigado, fique a pouco. Oi, Salvador, muito bom dia, boa noite, 9,6, estabilizado, localizamento. Boa noite, 9,6, bom dia, continua a aproximação, reforço marcador externo embaixo travado. Reforçará externo embaixo travado, boa noite. Zona 52, chama agora o Sato Recife, 2545, até 2025, por favor. 2545, podia confirmar a secundária? 12685. 2685, boa. Marcador externo, baixar tramado com 2895. Ciente avistado, autorizado pouso na 1-0, vento 090 graus com 8 nós, o gol 1-896. Ciente, livre voo da bandeira com 2 nós. No solo aos 20, libera a direita na minha escuta, prossegue Alfa e Juliette até o portão 05. Alfa Juliette para o 05. 96. escuta 3170, contato radar autorizado chegada a mar e desça para nível 050. Sete no quatro, pronto, cobre. Autorizado Aracaju, o nível 230, decolagem pistão no zero, após a decolagem primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Puca, transição Aru, frequência do controle 119.35, aciona 5104. Correto, portão 02, chama pronto, gol no 7 no 4.